Só vejo guerra, que a sua cabana, problema tá sem solução. Na selva de pedra, sobrevivência entre o bem e o mal. Sabendo sobreviver, se esquivando da porra do crack, para que no futuro, mais pra frente, eu não se torne destaque. Na cena do louco, quando se foram, acerto de conta de droga, tive várias lutas que estudaram comigo, já era, viraram memória. Trocaram de treta e converseiro, pagando de bandidão. Única coisa que eu sabe é tristeza e maluco pra mãe no caixão. É lamentável várias pistas que acontece por aqui. É botar a mudança nas costas pra gente não destruir. Quanto mais a gente sofre, o Zé Povinho dá risada. Veja só que povo tolo, onde escolheu fazer sua casa. O filho de papai estudei, não sabe porquê. Qualquer lugar pra ter um barraco, o povo pobre quer viver. A plebozada só quer fuder porque não sabe o que é sofrer. Tá sempre cheio de dinheiro porque seus pais estão no poder. Com dinheiro adquirido pela mão de Trump, escravo de criança analfabeta, sem futura, doutorado, filho da puta. Racista e preconceituoso, Loki. São vários motivos que tornam de vida um bandido pra catar malote. Nessa hora vai parar para pensar e perceber. Ao invés de ajudar, é só pensar em desfazer. Aí já era, sua chance demorou, você já foi pro saco. Se esquece do dinheiro, só lembra de Deus quando é torturado. Se liga na consequência que o sistema transformou. Revolta na mente que gera inocente bandido pra botar terror, ó meu senhor. O povo sofrido tá tudo virando bandido. Só tem bicho solto na cena do louco pra profissão perigo. Se liga na consequência que o sistema transformou. Revolta na mente que gera inocente bandido pra botar terror, ó meu senhor. O povo sofrido tá tudo virando bandido. Só tem bicho solto na cena do louco pra profissão perigo. O chicote está lá na costa do pobre que tá na batalha. Quando não aguenta mais, vê seu filho passa fome em casa, não quer nem saber da vida de tá certinho, se esqueceu do lado bondoso e papo sou de fazer currículo, não. Segue o sistema porque mundo nunca mais vai fazer a sua cota, vai partir pro crime, vai. Programado pra morrer, o bang é esse, tá doidão. É lamentável, é mais cadáver pra encher mais gavetão. Porque quando a gente tá pensando em ser alguém na vida, vem um braço gordo pra tirar da sua família, é embaçado. Maluco na cena tem mano que não consegue superar o sofrimento metabólico dos testes. Povo sofrido, pobre oprimido, pro sistema mais um requisito. Desigualdade, oportunidade, só tem pra rico. Depois vem perguntar por que a favela só tem bandido. É só parar pra você pensar e ver quem é o culpado disso. Se liga na consequência que o sistema transformou. Revolta na mente que gera inocente bandido pra botar terror, ó meu senhor. O povo sofrido tá tudo virando bandido. Só tem bicho solto na cena do louco pra profissão perigo. Se liga na consequência que o sistema transformou. Revolta na mente que gera inocente bandido pra botar terror, ó meu senhor. O povo sofrido tá tudo virando bandido. Só tem bicho solto na cena do louco pra profissão perigo. Se liga na consequência que o sistema transformou. Revolta na mente que gera inocente bandido pra botar terror, ó meu senhor. O povo sofrido tá tudo virando bandido. Só tem bicho solto na cena do louco pra profissão perigo. Se liga na consequência que o sistema transformou. Revolta na mente que gera inocente bandido pra botar terror, ó meu senhor. O povo sofrido tá tudo virando bandido. Só tem bicho solto na cena do louco pra profissão perigo.